Guardião 08 apresentou o plano de voo. Salvador, muito boa tarde, é o 35241. Gente, Guardião 08, mantenha 3 mil pés inicialmente na proa de Itape. Gente, Ondina, 500 pés, Guardião 07 acionado. 060, chegada Amã, reduza 200 nós assim que possível. Guardião 07, confirma inicialmente pessoas a bordo, por gentileza. Bruno, contato radar na decolagem, submantenho 200, saída Arbo. Subida manter 200 na Arbo, alguma possibilidade de não cumprirmos as restrições da subida, senhora? Negativo, manter a restrição. Tá bom, 24 anos ciente. Que vai que serra no 1510 e a corredores, reporta Paripe. Você não pega, autorizado. Olha, Sename, a 327. Prossiga. Solicita final 160. Dado no 60 final. 160, 6327. Passa na cabeceira no site. Site autorizado decolado, está no site vento 190 graus, 139. Prossiga. Celular de transferência, decolar 232. Sierra, tá autorizado. No meu pé, no sentido contrário do corredor da Sierra, passa no farol da Barra. Chame o controle 1-202-8, morro. 208, obrigado. Controle Guardião 07. Guardião 07, 510. E reparta visual com Dina. Reporta lá, Guardião 07. Lima das LED, descendo 2,000 feet, connection 013. Boa Comando 190-35446. 35446, ciente. Final, 3217. 3217, Salvador Tower, 1895. 1895, thank you. Pode prosseguir a descida? 3217, continue approach, report gear down and up. Can 81013. Can 1013, we scared all locus. 1 mile to other marker. 0050, redução 180, 35446. Leaving correction. Clear to land runway 10, winds 190 degrees, 150 knots, confirming downwind locket. Again, downwind locket 190, 15 knots, understood, clear to land runway 10, stand 3207. Copy, downwind locket. 6327, Recife 1251, bom voo. Gente, Guardião 08. Black Terra, controle. Informo o Guardião 07 prosseguindo para Ondina 507. Guardião 07, controle. Informo o Papatango Kilo Quebec Terra, passando agora o farol da barra 1 no meu pé, no sentido oposto. Tip 5446, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 180. Uma formação aqui. Direção para o 140. Trip 5446 tem condições de curvar para a esquerda, então, na proa 080? Tem um ativo esquerda 080, então. Quatro, quatro, meia, reduzir para mínima limpa. Reduzindo velocidade, 5446. Para o site, frequência livre. Giving right, call Salvador Ground, frequency 121, that's my one. 121, Lima Hotel Juliet, descending to 1,500 feet, fly roundabout and contact the tower 1895. 1895, Hotel Juliette. Patambu Lima, Hotel Juliette, continua a aproximação. Reporte na final baixado travado, correção, reporte marca 2 tendo baixado travado, vento 1,70 graus, 12 graus, altímetro 1,013, tráfego vai na 9 estados. Lutas na Puna Position, and we have intention to proceed land at runway 17. Ok, Lima, Hotel Juliette, reporting cancel rules. Make a headbase lag and report on final on 7, runway 17. Pra você, você é decolar de imediato da interseção? Pra você, você é autorizado a decolar, comprou a norte, vento 180 graus no nós, altímetro 1,013. Reporte quando fora do sol. 5446 já tem condições de curvar na Pro 1180? Afirmativo. Curva agora à direita na Pro 1180, 5446. 28 graus, Serra, Serra, até a volta. Torre, Quebec, Serra. Pelo Quebec, Serra, continua a aproximação, reporte na vertical do farol de Itapuã. É bom, Dará. Lima Hotel Juliette, reporting traffic, take off runway 17, not interfere in your approach. Approach. 05, aguarde, aguente, escuta. Trip 5241, mantém a proa 270, chama o centro Recife 1260, alterna 1288. Vai manter a proa 270, vai chamar o centro Recife 1260, alterna 1288. 5241 da Trip. Bravo Serra Serra, controle. O Bravo Serra Serra decolou da 17 para o norte, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra está ciente do Lima Hotel Juliette, na sua posição de 10 horas. Negativo. Gente, Bravo Serra Serra, mantenha 510 em condições visuais. Informe o tráfego agora na posição de 9 horas. 3 milhas, mantendo no 1.000 pés. E o Bravo Serra Serra prossegue para Serra Indeco. Índia, confirme. Negativo, você vai fazer um sobrevoo na faixa. Depois segue para Serra Indeco. Gente, Bravo Serra Serra está autorizado, mantenha a escuta de controle. Autorizado na sua escuta, Serra Serra. Vai passar 20 milhas fora. Confirme destino? 5446 está autorizado a interceptar o localizador. Informa o tráfego na posição de 11 horas, 9 milhas. Já no localizador, mantendo 2.000 pés, está com 150 de ground. Vai seguir como número 2 na aproximação. 7, 3, 5, 4, 4, 6. Pode descer para 2.000? Está autorizado, 2.000 pés, 5446. 2.000, 446. 08, boa tarde. Salvador, uma boa, Oxané 6321. Oxané 6321, no contato radar, sub mantenho 320, sai da Arbor. 320, Arbor, 6321. Padrão 08, continua a aproximação, reporte no marcador externo, baixado travado. Vizinho fixo de fábrica, Guardião 08. O Quebec Serra da presente, base pela direita da 17, reporte na final. Informo que irá decolar um helicóptero da Polícia Militar, comprou a sul, não interfere na sua aproximação. Certo. E o Quebec Serra, reporte livrando a final da 10. Reportará. Lima Hotel Juliette on ground at 50, confirming April. lado esquerdo, foi de dona, 546? Afirmativo. É. Tá. Código 446, pro Edona. Esquerda, tá curvando, apoio de dona. 5546. Tá, código notificado azul, guarda na zero. Quilo Quebec Serra se efetuou no término do cruzamento da final do ano zero? Afirmativo. Sim, de Quilo Quebec Serra. Guardião 05 decola de imediato? O Guardião 05, ali mantém cabeceira 17 aguardando para a decolagem. Feito agora, pela área gramada está autorizada a decolagem Guardião 05, de imediato. Vento 190 graus, 159. Nós 66 mantém o ponto de espera. Guardião 08, intenção de pouso na 10? Se autorizar, a gente pousa 17 dos óculos. Afirmativo. Então cancela o plano da presente? A presente. Afirmativo. Só confirmando que vai ser o número 2, informa o tráfego já de base para a final. Bravo 2, Bravo November 2, Papa Islander, já está de base para a final. Cancela o plano, já está visual com tráfego? Tem um resumo de que já no visual, vai manter a separação. Afirmativo, ciente. Quilo Quebec Serra baixou e travou? Afirmativo. Apenas aguarda a informação de pista livre, Quebec Serra. Aguardo. Guardião 05, decolado ao 52, chame agora o controle no 208. No 208, Guardião 05, grato. Roger, Limota, Juliette. Quilo Quebec Serra, agora pista livre, pouso autorizado, cabeceira 197, vento 170 graus no meio do dia 9. Vente livre, pouso com Quilo Quebec Serra. Guardião 08, visual com tráfego na conta final do 17? Afirmativo, tá visual, tá girando base, o Guardião 08. Afirmativo, mantendo separação visual com tráfego, autorizado, final da 17, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Gol no 966, linda cola cabeceira 10, vento no 80 graus no meio do dia 9. Controle Salvador, mais uma vez boa tarde, o Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Dona Helena do Litoral, vai fazer policiamento na Arena Fonte Nova, Guardião 05. Tenente Guardião 05, informe. Segue o transponder, não receba nem Alfa nem Charlie. E agora, controle, recebe. Guardião 05, agora recebo o modo alfa, não recebo altimetria. 505. 5446, torre 1895. 1895, obrigado. Por Salvador, trip 5446. 5446, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Guardião 08, tem condições de empregar maior velocidade para a aproximação da 17, informa um ATR já na final da 10, passando o externo. Que aproximação, alto, dá uma high speed aqui, sacanagem. Tem, tem aporte na curta final, Guardião 08. Pode estar na curta, Guardião 08. Bonf, para a chegada Bonf. Guardião 08, faço um 360 pela esquerda devido ao tráfego, já passou do externo, reporte interceptou na final da 17. Correto, vai acertar a 360, Guardião 08. 1966, decolaram 54, chame controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa. 5446, informa um tráfego do Charlie 208, um caravan da Polícia Militar, na final da 17, não está esperando a sua aproximação, mantendo espera. Gente, 5446, final baixo travado. Gente, 5446, livre pouso pista 10, vento 190 graus, 159. Pouso livre pista 10, 5446. Gente, 6918, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1013, reporta estabilizado. Corretinho 1013, reporta estabilizado, azul 6918. Controle Gol 966, decola na sua escuta. Gol 966, contato radar, sobe a mantenha 370, saída PUCA. 370 na PUCA, Gol 966. 446? 5446, vento agora 190 graus, 159. Gente. 108, reintercepto a final da 197, para avisar o cumprido para se ajustar. Gente, o Adião 08, aguarde autorização de pulso. Aguarda. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. 2231, Passaredo, aciona a identificação, desce para o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 2231. Oito livre pouso, fixo no site, vento 190 graus, 129. Está livre pouso, guardião 08. Com 627, nem mantém aquele 090. 5627, clear line up, nem tem threshold 10. Quatro meia, solo 58, livre direito, chame solo 1, 2, 1, 1. Direito vai chamar solo 1, 2, 1, 1, 5, 4, 4, 6. And 6 to 7, clear line up and take off, runway 10, wind 170 degrees on 6 knots. Serra Serra, frequência livre, chama no regresso. Adiel 08, solo 59, autorizado backtrack, táxi até o pátio do Graia, ao estacionar livre frequência. Correction, 5627 Airborne ET 1900, call Salvador Approach frequency 120.8, good travel. Salvador 128.8035607, thank you. Salvador approach, good afternoon, 3P5607. Trip 5627, radar contact up your cost, limited 130, con departure. 130, con departure, 3567. Meia chama Recife, ano 2085, bom voo. LS, Azul 6918. Azul 69, 18. Torre 1895. 1895, Azul 6918. Torre Salvador, boa tarde, Azul 698, ILS 10. Azul 6918, continue a aproximação, reporte vai estar travado, vento é 180 graus, 159, altimetro 1093, tráfego já avistado. Reporte não vai estar travado, Azul 698. Já travou, Azul 6998. Sente, 6998, livre pouso, piste no 0, vento 180 graus, 992. Livre pouso no 0, Azul 6998. Vento 2231, desse mantém a 2000 pés, ajuste padrão, está autorizado, ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste 9093, reportará estabilizado, autorizado, ILS. Estamos 7 tons de desvios à direita da Star, seria possível uma duna da presente? Boa, duna, apenas vai tentar um tráfego próximo à duna, mantendo os 700 pés agora no interfere na aproximação. Ok, ciente pro de dona, 2-2-3 dona. 35487, aciona a identificação. 6918, sala 04, direito no 211. Trip 5487, desse mantém o 050, chegada a mão. Chegada a mão, vai manter. 5487, voa direto Duna e mantenha high speed. Tipo 5487, desse, mantenha 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil pés, 5487, ajuste padrão. Country 155, airborne S06, call Salvador Group. Approach frequency 10.8, good travel. Roger, Salvador departure control, frequency 1208, thank you, tap 155. Salvador departure control, good afternoon, tap 155. Turn 3155, radar contact of the Gulf, climate 2340, fly direct to Leda. Roger, heading Leda, turn 3155. Confirm, clear for level 340. Clear. Roger, climb to 340, turn 3155. Utilizado final, passaria do 2231. 2231, torre 1895. É confirmado, torre 1-1-8, decimal 5? Decimal 95. 95, obrigado. Passaria 2231 na escura da torre? Ah, afirmativo, embaixo travado, passando externo. Passaria 2231 avistando o campo? Ah, afirmativo. Ciente, 2231 livre pouso, pista 10, vento 1, 90 graus, 98 nós. Ciente, livre pouso, 2231. torre 2231, por gentileza, poderia confirmar o vento novamente? 180 graus, 159, passarela 2231. Certo, obrigado. Na noite, mantém ponto de espera visual com a TR-72 na final. Tente 4198 após a passagem do tráfego, nem mantém cabeceira 1-0. Rodão 05, chama a torre 1-1-8-9-5. Dois, três, um, no solo, aviso, 1-2, livre direita, chama em solo, 1-2-1-1. 1-2-1-1-2, 2-3-1. 5487, desse mantenha 2.000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportar estabilizado no localizador do X-Ray, 5487. Rumo 09, informa o tráfego 12 horas, 1-0 milhas. Rumo sudeste, passando 4 mil pés e descida para 2 mil pés. Vai segui-lo como número 2 na aproximação. Tinha ponte livre na nacional da 1-0-2-8. 1-0-5, copiou a torre. Para o Pátio Grã, está autorizado? Gente, autorizado, prosseguir direto para o Pátio Grã, reporte na final do pátio e reporte livrando a final da 1-0. Reportará livrando a final da 1-0 e final para o Pátio do Grã, Guardião 05. Azul 4-1-1-8, decolar o Zona 4, chame o controle 1-0-8. 0-8, boa. 97 para informação, irá aguardar alguns minutos, pois a aeronave que decolou à frente decolou em nível inferior e mesmo a saída. 3-4, Leda, boa. 97, a Neymar tem que ser a 0. guarda 105 já livrou o eixo da 1-0 e está na final para o pátio do Gran. Sim, tinha pode quando em solo controlado, o vento é 190 graus, 97 nós. Não, solo controlado, guardião 05. No 97 autorizado de colapso, 10, vento 170 graus, 219. Rumba 09, desse mantenha 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado, ILS, reporte estabilizado. Rumba 2 pés, reporte estabilizado, rumba 09. Estabilizou no localizador visual 5487. 5487, torre 1 no 895, bom pouso. Obrigado, boa tarde aí, torre 1895. Salvador, boa tarde, trip 5485, está estabilizado no ILS da 1-0, baixada e travada. 5487, continua a aproximação, reporte baixada e travada, vento 190 graus, 93 nós, altímetro 0093. Gente, aguardando autorização de pouso, trip 5487. 1097, decolada, 18, chame controle 120-18. 208, voo no 097. Do localizador, Rumba 09. Rumba 09, voa Duna para interceptar o localizador. Rumba já não entendeu que essa gente já estava autorizado, a interceptação do localizador. Rumba 09, foi autorizado a interceptar o localizador mantendo a chegada. Retorne para Duna e está autorizado a interceptar. Mantendo Duna. Na 3560, aciona a identificação desse mantém o 050, chegada a mais. Deu gol 1097. Gol no 097, contato radar, se mantém o 360, voa Leda. 3000, 360, voa Leda, gol 1097. 01180 graus, 159, tráfego já avistado. Livre pouso 905487. Azul 41118, Recife 1251, alterna 133325. Recife 1-3325, boa. 09, chama a torre 1-1895, com pouso. Muito obrigado, boa tarde. 487, Paulo 21, livre direita, chame Paulo 211. Uno 219? Uno 211, CIP. Info 627, 1211. Salvador, Romba 09. Romba 09, continua a aproximação. Tráfego já avistado, reporte. Correção, já vai estar travado? Sim, vai estar travado. Romba 09, copiou a torre, já vai estar travado? Está baixado e travado, Romba 09. Lente, livre pouso, puxa na 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 2, 8. 0 pouso, Romba 09. Romba 09, estou confirmando, é o pátio de autoridade, após o pouso. Afirmativo. Gente, um bozerão. Alex Ray, prossegue no corredor forte, um no meu pé, reporta ingressando no Interlagos. Área 2526, aciona a identificação, desça para 4000 pés, QNH10 na 3, a chegada é bom. Uno 097, chama Recife, Uno 25, decimal 1, alterna Uno 3325. 1-3-3-2-5, a primária é? Uno 251. 251, obrigado. Uma 09, Sol 25, autorizado backtrack, táxi via pista até o Pato 6. Uma 09, copiou a torre? Uma 09, reporte livrando a pista, ao livrar, entre em contato com a ES Militar que foi solicitado aqui para a torre. Gol no 097. 109, de frequência. November, acena a identificação, vai na proa do NDB, Simbra, Champa, descida. Seus visuais, vai na proa do portão Vera Cruz, Paranguês Corredor, Ecos 1 November, Champa, descida. E na proa do farol de Itapuã, confirmado, transporte de enfermo? Entendido, transporte de enfermo, proa de farol de Itapuã. Mais 0, deixa para 2 mil pés, ajuste 10, 13, reporte localizador Liga LS. Hotel X-Ray, chame agora a torre 118, decimal 95. X-Ray, confirme intenções. Desça para o nível 050. Certo, X-Ray, continue a aproximação, reporte ingresse na cena do vento da pista 10, reporte através norte da torre, informa cena do vento de asa fixa. Hotel X-Ray, confirme a solicitação de viatura para quantas pessoas? Gente, Hotel X-Ray. Hotel X-Ray, a nível de informação, ao pátio 3, o senhor só poderá deixar o passageiro, terá que prosseguir para outro pátio, porque não pode permanecer lá. Gente, Hotel X-Ray. Cordão 07, prossiga. Foi informado agora pela Infraero, quando coordenamos a viatura, que o senhor não poderá prosseguir para o pátio 3 devido à informação de que não pode desembarcar nem passageiros lá. Mas eu fiz esse embarque ontem, senhorita. Foi informado isso agora com a pela Infraero. Nós não participamos desse gerenciamento, foi o que foi informado pela funcionária. Tá, e como é que eu posso proceder? Você prossegue ou para o pátio 4 ou para o pátio 5. Gente, nesses pátios pode haver desembarque? É, pode solicitar ajuda? Afirmo. Pátio 4 ou pátio 5, para onde o senhor prossegue para solicitarmos a viatura? Pátio 4, senhorita, a senhora me vetou na tela de pátio? Afirmo. Reporte no através do norte da torre, mantenha paralela à estrada do coco ou na perna do vento, como foi informado anteriormente, e aguarde instruções. Gente. É 62, 10, boa tarde. Chegada a Mari, desce para o 060. Localizador, está 3560. 3560, Live LF, chame torre 118, 3195. Chama a torre agora, 1895, está 3560, boa tarde. Boa tarde. Então 07, chame torre, 1-1895. 0 vento 190 graus, nome é nós. Informa um tráfego à sua esquerda após a decolagem. Um helicóptero mantendo 500 pés aproximando do través norte da torre. Não interfere com a sua decolagem. 3-2-1-7, tráfego, autorizado a linha e decolar por cima da terra. Torre, aguarde 107. Guardião 07, prossiga. Vertical de Piatã, fechando a pouso no Graé, está visual com a aeronave no ILS. Gente, Guardião 07, mantém a vertical do farol de Toponha, aguarde para prosseguir para o final do pátio do Graé. 7, mantendo-se autorizado para sair a retaguarda da mesma, sem interferir. Gente, mantenha o setor e aguarde. 7. Zulu November, descendo no 1500 pés, ajuste 013. Zero, informa um Airbus 320 da companhia, decolando a pista no 0, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 3, tráfego já avistado. Gente, aguardando, pista livre 3560. 3560, informa um helicóptero mandando 500 pés, aproximando através do norte da torre, não interfere no seu pouso. Gente, 3560. 0-0 Cray, tá no seu través norte, na vertical da rodovia. Hotel Cray, mantenha o través norte da torre, tráfego ainda não avistado, aguarde para prosseguir para o pátio 4. Gente. Hotel Cray, confirme, conhece o aeródromo? Não, pedi para a senhora ir tomar ajuda de vetoração, só conhece o pátio 3. Gente, mantenha o setor e aguarde, informa um tráfego já na curva final da 1-0, aguardando autorização de curva. Gente, outra aeronave dá tanto visual com ele. Está presente seu visualizão, Salvador Norte Shopping? Eu vi, o limite é o localizador, mantendo o provimento vetorado 2-3-1. Gol 869, reduza para 2509.